Sejam bem-vindos à 11ª emissão de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que te contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 5º dia de abril de 2010, vamos regressar aos nossos grandes amigos, os Estados Unidos da América, e ao desporto. Na passada quarta-feira, 31 de março, a cidade de Nova York acolheu um jogo de beisebol entre os locais New York Yankees e os Minnesota Twins, um encontro de preparação para a Major League Baseball, que curiosamente arrancou ontem. E eis que Dernard Span, dos Twins, foi protagonista de um momento que deixou de boca aberta todos quanto presenciaram. O estádio dos Yankees contava com 11 mil espectadores, entre eles Wanda Wilson, mãe de Dernard Span, que, usando uma camisola da equipa, iria levar uma outra recordação inesperada para casa. Wanda estava sentada junto à terceira base. Span, a dada altura, conseguiu bater uma bola para aquela zona, portanto bola fora. Esta voou e bateu em Wanda. Entre 11 mil pessoas, o atleta de Minnesota foi acertar na própria mãe. Dernard Span contou no final do encontro que, à medida que via a bola afastar-se, percebeu que ela ia bater na mãe. Quando viu que ela caiu, não conseguiu fazer mais nada senão ir ter com ela. O que me magoou mais foi vê-la a chorar, segurou o jogador. Wanda Wilson teve de receber tratamento hospitalar, mas do acidente não resultou qualquer dano grave. Apenas uma história para mais tarde contar. E provavelmente, para ninguém acreditar. Tenho orgulho em dizer que sou um felizardo homem homossexual. Sou muito abençoado em ser o que sou. Foram palavras escritas por Ricky Martin na internet, não são palavras minhas. A notícia mais que badalada na última semana confirmou a homossexualidade do cantor porto-riquenho de 38 anos. Estes anos em silêncio e reflexão fizeram mais forte e lembraram-me que a aceitação vem de dentro. Esse tipo de verdade dá-me o poder de conquistar emoções que eu nem sabia que existiam, acrescentou Ricky Martin. Na rede social Twitter, o artista citou ainda Martin Luther King. As nossas vidas começam a morrer no dia em que calamos coisas que são verdadeiramente importantes. Recorde-se que Ricky é pai dos gêmeos Valentino e Mateo, de ano e meio, fruto do recurso a uma mãe de aluguer, através da qual realizou o sonho de ter descendentes. Depois começaram a surgir outros desenvolvimentos. Um deles refere que Ricky Martin teria assumido sua homossexualidade publicamente por causa de um pedido do seu namorado, que não aguentava mais viver escondido. Após a confissão, a comunidade gay de Porto Rico, país natal do cantor, espera que o artista seja líder da causa na ilha caribenha. Há quem pretende que ele se torne um ativista, afirmou o editor do site Orgulho Boricua. Em Porto Rico, a opção sexual de Ricky Martin não era segredo há muito tempo, mas trata-se de um processo que pode levar anos. Júnior Serrano, ativista de defesa dos direitos humanos e da causa gay na ilha, mostrou orgulho com o artista ter assumido a sua homossexualidade. É um dia glorioso para as comunidades lésbica, gay, bissexual e transexual de Porto Rico, declarou. E ainda se pede descrição. De resto, está tudo como antes.